Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do Burro Brabo, ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá boa, cumadre? Tá boa, cumadre? Ó, as eleições estão chegando, viu? Seis dias apenas, né? Você está na sua mão com uma ferramenta que você vai tirar a política das páginas policiais e colocar nas páginas políticas. Parece óbvio, mas não é. Hoje a política brasileira está frequentando muito mais o noticiário policial do que o noticiário político. Todo dia um escândalo diferente, todo dia um absurdo, né? Eu às vezes falo no meu programa, as pessoas pensam que eu estou brincando, não, eu estou falando sério. Se os políticos dessem 50% de desconto no que estão roubando, ia sobrar dinheiro para tudo. Porque antigamente, eu me lembro que eu era menino, eu escutava dizer assim que a propina era 10%. De um tempo para cá, passou para 30%. Não existe economia que aguenta, né? Então, não estou defendendo a propina, não. Só estou dizendo que quando ela estava em níveis, né, que a economia suportava, pelo menos não tinha tantos escândalos, né? Eu espero que as pessoas que entrem na política sejam para servir e não se servir da política, né? Então fica aí na sua mão, a decisão é sua, o título de eleitor é seu, é uma arma poderosa, é um raticida espetacular, mata corrupto, que é uma beleza. Agora, se você quiser usar, você usa, se não quiser, pelo menos eu não deixei de avisar por aqui. A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez o cantor Danilo Mendes. A Faculdade da Música apresenta os mestres Durval e Davi. A frase irretocável de Chuque Palahniuk, é o nome que estou te falar, Chuque Palahniuk. A oração de hoje é uma oração muito bonita, oração ao Espírito Santo. A curiosidade de hoje, nós vamos recordar um comercial da Colinos de muitos anos atrás. E a dica, eu vou te ensinar a fazer porel doce. Você já comeu porel doce, comadre? Eu também não, vou aprender junto com você, tá bom? Porel doce, daqui a pouquinho vou te ensinar. Você lembra desta? Uma música bonita do peão Carreiro e Praense, né? Muita gente vai se recordar disso. A Sugestão do Beijar, música nova de Michel Teló. Eu começo trazendo aí o sucesso do momento de Rio Negro e Solimões, O Cavalão Tá Doidão. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e Xande galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e Xande galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado, gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão gosta mesmo de viver à vontade, no meio das potrancas, em plena liberdade. Se você deixar o cavalão sozinho, ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e Xande galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e Xande galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, tá relinchando e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão, tá relinchando e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, o Cavalão tá doidão pro Luciano Abreu, de Boa Viagem no Ceará, meu novo amigo do Facebook. Luciano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Facebook, viu? Pode se achegar que aqui só tem gente boa. Música nova de Israel Lucero, Lembranças de Amor. Eu assumo e você tem a razão de pensar que essas palavras são todas em vão. Eu confesso que errei, mas acredite que eu estou arrependido. Sem você perdi meu chão. Infelizmente só agora foi que eu percebi que sem você eu descobri o que era ser feliz. Eu sei que não tem volta, o tempo não anda pra trás. Fotos e cartas as que joguei fora, mas seu sorriso guardei na memória. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito furacão devasta por dentro. Sem você meu mundo é só dor. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito temporal inunda por dentro. Apenas o que restou, lembrando. Você tem a razão de pensar que essas palavras são todas em vão. Eu confesso que errei, mas acredite que eu estou arrependido. Sem você perdi meu chão. Infelizmente só agora foi que eu percebi que sem você eu percebi o que era ser feliz. Eu sei que não tem volta, o tempo não anda pra trás. Fotos e cartas rasguei, joguei fora, mas seu sorriso guardei na memória. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito furacão devasta por dentro. Sem você meu mundo é só dor. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito temporal. Sentimento que invade meu peito, feito furacão devasta por dentro. Sem você meu mundo é só dor. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito temporal inunda por dentro. Apenas o que restou, lembranças de amor. Israel Lucero, Lembranças de Amor, para o Giliardi Garcia. Cleiton, eu quero deixar meu abraço. Tudo de bom para você. Obrigado, Giliardi. Um abração para você. Esse aqui, com certeza, a mãe dele era fã do cantor Giliardi, que fez muito sucesso lá pela década de 60, década de 70, né? Essa aqui, essas duas irmãs, foram sucesso durante muitos anos, depois separaram, depois eram duas irmãs, entrou uma sobrinha, hoje cantam mãe e filha. Mas eu vou trazer o grande sucesso de Irmãs Freitas, Canoeira do Araguaia. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Obrigado, meu estado. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Irmãs Freitas, Canoeira do Araguaia. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organizou tudo, planejou o evento, preparou a festa, faltou o principal. Faltou a música, mas não tem problema não, viu? A RBM Música está aí à sua disposição. A RBM tem o show do tamanho do seu evento. Se é um evento grande, você vai levar o Amado Batista, né? O Amado Batista, que é a estrela da nossa companhia. Se é um evento pequeno, você vai levar Eliane e Samuel. Talentosíssimos, mas estão começando a carreira agora, o cachê é mais barato. Você pode levar também a Internacional Márcia Ferreira, o Wagner Simão, que é um menino que está começando agora também, né? O Djalma Lima, que já é um veterano, o grande Adelson Moura, Rael Braga, que fez as pazes com sucesso, uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, Chico Rei, Paraná, uma dupla que dispensa apresentação, meus amigos de Paulo e Paulino, uma dupla sensacional. Então você pode escolher um desses artistas, levar para sua festa, é só ligar. 61-9981-3601, 61-9981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Música nova de Humberto e Ronaldo, Saudade Miserenta. Por causa dela eu choro, perdi o juízo, já bebi demais. O que machuca meu peito é uma barra, a falta que ela me faz. E o meu coração já não aguenta essa saudade miserenta que não quer me abandonar. Tá difícil até de respirar. Diz pra ela voltar. Vai lá e diz pra ela o que eu tô passando. Eu tô largado no boteco, eu tô pra dar um treco por essa paixão, faz solidão. Vai lá e faz com ela o que fez comigo. Eu quero ver se aguenta essa saudade miserenta no seu coração. E o meu coração já não aguenta essa saudade miserenta que não quer me abandonar. Tá difícil até de respirar. Diz pra ela voltar. Diz pra ela o que eu tô passando. Eu tô largado no boteco, eu tô pra dar um treco por essa paixão, faz solidão. Vai lá e faz com ela o que fez comigo. Eu quero ver se ela aguenta essa saudade miserenta no seu coração. Diz pra ela o que eu tô passando. Eu tô largado no boteco, eu tô pra dar um treco por essa paixão, faz solidão. Vai lá e faz com ela o que fez comigo. Eu quero ver se ela aguenta essa saudade miserenta no seu coração. Humberto e Ronaldo, Saudade Miserenta, para Marice de Paiva. Cleito, eu tenho uma imensa vontade de te conhecer pessoalmente. Ô Marissa, esse mundo parece que é grande, mas ele é pequeno, viu? Qualquer hora a gente tromba por aí. Agora mesmo, hoje eu estou gravando aqui do Tocantins, hoje eu estou em Palmas fazendo essa gravação. Mas eu cheguei essa madrugada do interior. Eu estive em Dianópolis, estive lá em Porto Alegre, estive em Almas, né? E lá eu encontrei muitas pessoas que ouviam os nossos programas no tempo da Rádio Nacional de Brasília, da Rádio Nacional da Amazônia, né? E as pessoas diziam isso: eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia conhecer o Cleiton Aguiar. Pois é, o mundo é pequeno. Pequeno demais da conta. Amado Batista, Desejos e Segredos.

vai ser da gente agora? Oh, me ama ou deixa eu ir embora de vez. Alô, Gustavo Lima! Alô, Michel! Ocupar nessa moda de dívida. Vamos que vamos. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem daqueles comentários bobos que digo que sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã. Eu parecendo a última pessoa que queria ver. Veja em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quero saber. A solidão tá ali na sala me chamando pra sair. E o coração dando porrada, implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. Solidão tá ali na sala me chamando pra sair. E o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora de vez. Uma salva de palmas, meu amigo Gustavo Lima. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Michel Teló e Gustavo Lima implorando para trair. No próximo bloco, Pião Carreiro e Praense, Eliane Samuel e Jorge e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música sertaneja do Brasil tem muitos talentos, né? Alguns explodem para o sucesso e outros conseguem atingir um sucesso mediano. Foi o caso desse grande cantor e compositor que infelizmente não está, um deles não está mais entre nós, né? Mas que deixou não só grandes composições, mas ele próprio tinha uma voz maravilhosa, interpretava magistralmente as suas próprias canções. Essa aqui muita gente com certeza vai se lembrar. Você lembra desta? Pião Carreiro e Praense, Parede e Meia. Essa vida, meu bem, não é vida. Você ama e não é amada. Seu amor passa as noites com outras e só chega quando é madrugada. Você fica sozinha em seu leito a chorar esperando seu bem, sem saber que no quarto vizinho eu padeço por você também. Eu vejo a luz que em seu quarto clareia. Nós moramos de parede e meia. Sei o quanto que você padece. Sinto o desejo de beijar seu rosto, é abraçar o seu lindo corpo, e espera por quem não merece. Você chora e fala baixinho, reclamando o martírio absurdo, sem saber que estou acordado em meu quarto, escutando tudo. E quando ele bate na porta, você corre abrindo o seu. Com carinho e afeto recebe quem está enjoado de ver. Vejo a luz que em seu quarto clareia, nós moramos de parede meia, sei o quanto que você padece. Sinto o desejo de beijar seu rosto e abraçar o seu lindo corpo. Espera por quem não merece. Eu fiz muita gente chorar agora. Você lembra desta? Pião Carreira e Praense, Parede Meia, para o locutor Orlando Tavares, da rádio O Jornal 1480 AM de Miracema do Tocantins, que transmite o programa Cleiton Aguiar. O Orlando mora em Palmas, né? Mas ele trabalha a rádio O Jornal, antiga Cultura de Miracema. Faz parte do grupo de comunicação do meu saudoso Salomão Venceslau, né? Com a Joana agora que está tomando conta lá, né? Ei, Salomão, você está fazendo uma falta danada nessa campanha política aqui no Tocantins, viu? Ave Maria. Os meus afilhados Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Alguma solução. Amigos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar para o Sérgio Ledo Teixeira, de Lagoa da Pedra, lá na Bahia. Cleiton, eu ouço o seu programa todas as noites pela Portal FM. Sérgio, um abraço para você, um abraço para os meus amigos aí de Livramento de Nossa Senhora e de toda essa região, onde o nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso. Música nova de Jorge Mateus, Nocaute. Olha aí, o tempo passando, ele se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento. Não te desfez, pega aí, mas não te guia, paixão retorna. Fui a nocaute, beijei a mona, o meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, e ainda continuo seu. Ainda sou o mesmo, como apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você, com você. Passando e a gente esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra os seus dedos. Não se esquecer, chega aí. Mas te diria, deixa eu ver agora. O calor que eu te vi, meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Ainda continuo você. Mostrei o novo sucesso de Jorge Mateus, Nocaute, e no próximo bloco vou te ensinar a fazer. Comadre, você já fez Porel Doce? Você conhece Porel Doce? Eu também não conheço, não. Vamos conhecer daqui um tiquinho, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós que somos comunicadores, a gente fica inventando um jeito de agradar você que está ouvindo a gente em casa aí. E às vezes a gente tem umas ideias. Eu, por exemplo, eu criei esse quadro da dica no programa para poder tentar te agradar, principalmente as mulheres, né? Ensinar uma dicasinha de tirar uma mancha, cozinhar um trem, ajeitar uma coisa aqui, outra ali, né? E às vezes eu envereto por outros caminhos. E as pessoas reclamam, como a minha amiga Ângela, da Ativa FM, lá de Abadia dos Dourados, falou: Cleide, você não está dando as receitas, rapaz. Aí, aí eu resolvi: ô Ângela, eu vou te ensinar a fazer hoje um porel doce. Eu também nunca tinha visto falar nesse negócio. Você vai precisar, ó, de 2 quilos de mandioca, meio litro de leite, um frasco pequeno de leite de coco, uma lata de leite condensado, e se você achar que ainda não está bom de doce, você põe mais açúcar, né? Então, ó, 2 quilos de mandioca, meio litro de leite, um frasco pequeno de leite de coco, uma lata de leite condensado e, se você quiser adoçar mais, bota um pouquinho de açúcar, né? O porel, ele é usado pelos índios terena, não leva qualquer tempero e é tomado como caldo ou sopa. As pelotinhas formadas pelo polvilho molhado são ingeridas no meio do caldo. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer o porel doce, você vai ralar a mandioca e espremer com um pano para retirar bem a água, deixar bem sequinha. Aí você deixa a água descansar numa vasilha funda de louça, e até assentar o polvilho, de 2 a 3 horas sem mexer. Aí você despeja a água da mandioca sem o polvilho numa panela. Deixa ferver até engrossar e cozinhar mais ou menos 10 minutos, mexendo sempre, não para de mexer não, viu? Com uma colher de café, vá juntando pequenas porções do polvilho molhado que ficou no fundo da vasilha, a água da mandioca já fervendo para formar umas bolinhas. Não desmanche, deixe cozinhar dando ideia do que está empelotado, é para empelotar mesmo. Aí você junta o leite de coco e o leite condensado. Então você vai fazer assim, você vai ralar a mandioca, espremer com um pano para retirar bem a água, deixa a água descansar numa vasilha funda de louça, vidro ou ágata, até assentar o polvilho. Você tem que deixar umas 2 ou 3 horas sem mexer. Aí você pega a água da mandioca, sem o polvilho, e põe numa panela. Deixe ferver até engrossar e cozinhar por mais ou menos 10 minutos, mexendo sempre. Com uma colher de café, daquelas pequenininhas, você vai juntando pequenas porções do polvilho molhado que ficou no fundo da vasilha, a água que já está fervendo ali. E vai formar umas bolinhas. Você não desmancha as bolinhas, não. Deixa as bolinhas, viu? Deixa cozinhar, deixa empelotar o trem. Aí você junta o leite de coco e o leite condensado. É como se fosse um mingau, você pode servir quente, né? E pode servir também gelado como sobremesa. Isso fica à sua vontade. Tá vendo? Ensinei para vocês fazer hoje. Ensinei e aprendi, que eu não sabia, né? É o porel doce. A gente aprende a coisa. Do mesmo jeito que a gente ensina, a gente vai aprendendo. Bom, eu vou trazer para vocês agora o meu primeiro grande sucesso. Foi uma grande alegria quando essa música começou a tocar nas emissoras de rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, para tudo quanto é lado, né? O trem começa a lastrar, assim, é engraçado, o sucesso é engraçado. Quando vem, quando você menos espera, tá todo mundo cantando a sua música. Foi o caso dessa aqui, ó. O avô do João, Cleiton Maguiar, Tempos Atrás. Atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Ficou perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Voltou trazendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. Cadê? Os gritos vadios de nossas gargantas, o tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será? Sonhos difíceis eu já não consigo nem recordar. Será? Será que a vida é caminho, estrada comprida e nunca tá lá? Só sei, só sei que hoje o meu peito é a casa vazia da solidão. Lembrando, buscando o passado pra fazer morada no meu coração. Eu nasci no interior,

E um senhor chegou perto de mim e falou assim: Cleiton, onde eu morava, só quem me visitava era Deus e você com o seu programa. Vejam vocês a importância que tem, né? Agora vocês vejam aí, o Adair ouviu a gente lá no interior do Pará, foi para São Paulo, estudou, formou, é farmacêutico, mas ele está dizendo aqui: não esqueça dos radialistas da Rádio Nacional que alegravam os meus dias. Essa é a nossa grande alegria. Esse é o combustível que nos empurra. Por isso é que depois de tantos anos, mais de 30 anos de comunicação, eu continuo fazendo aqui, continuo fazendo porque gosto de fazer, né? O professor Júlio César Rezende, ele garimpou e trouxe para mim uma curiosidade, um comercial da Colinos de muito tempo atrás. Marciano, solta aí pra gente. Estão sorrindo felizes, sorrindo. Alegria, Colinos. Clareia, Colinos. Refresca, Colinos. Melhor do que nunca. Eu mostrei para você, eu recordei o comercial da Colinos. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todos os dias, quando eu faço a oração do programa, eu cito o nome daquelas pessoas que fazem parte do meu Facebook e que, ou que me mandam alguma mensagem, e eu ofereço oração para essas pessoas. Eu não sei o que aconteceu, quando eu fui tirar hoje do Facebook, eu não consegui o acesso, não estava lá essa informação. De vez em quando acontece isso, né? Então eu quero pedir desculpas aos aniversariantes de hoje, mas eu não vou citá-los nominalmente, mas o que vale é que eu vou dedicar a vocês uma oração muito bonita, de autoria do Papa Paulo VI, oração ao Espírito Santo. Então, para você que está fazendo aniversário hoje, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, você que é um brasileiro que está vivendo fora do país, né, que espera um dia voltar, eu vou pedir ao Espírito Santo que ilumine a cada um de vocês, que leve a paz, que leve a justiça, a harmonia e, principalmente, que leve muita saúde para todos vocês. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão e toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir, humilde e fiel, a vontade do Pai. Amém. Belíssima essa oração do Espírito Santo, do Papa Paulo VI, né? A gente, quando está com a vida meio assim, tem hora que a gente está... O mundo de hoje está complicado, né? Você liga a televisão, é só podriqueira. Aí você tem que parar, dar uma rezada, né? É assim que a gente vai tocando a vida até o dia que o homem lá em cima resolver fazer: ô fulano, vem cá, aí não tem jeito. Aí sai quebrando a cana e o jeito, pode, querendo ou não querendo, vai mesmo. A Thaíde Alexandre, olhos nos olhos. Ela chega